Thank you. 2 de persen sau un barul. Sunt 7, está autorizado para Guarulhos em Rio 360, decola da 10, saída da El Leta Krat. Em Krat, intercepta Pesulo 14, Grupo Pesulo no meia, Prava Hotel Zulu, Trive, conforme rota prevista no plano. Aciona 5547 no transponder, 119.8 é o controle. Autorizado 360 para Guarulhos. Na subida da El Leta Krat, Pesulo no 4, Pesulo no meia até Belo Horizonte. Após via rota. 5547-198. Quanto de metro correto, chama como eu puxo. Chama. Azul 443 TDS. Tá autorizado para Campinas, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge intercepta Pesulo no meio e prossegue conforme rota prevista em Rotan. Aciona 5553 no transponder, 119.8 controle. Autorizado, 5360, decola da 0, da El, Leda Bridge, 5356, segue conforme a rota prevista em Rotan. Cotejamento correto, chama quando pronto pro push. Bom dia, Gol no 330, acione a identificação, chegada a mar e desça para 2 mil pés. 10 no 3, ajuste, reporte no localizador e estabilizado. 187, portão 6, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, chama táxi no 897. Chamar para o táxi. Prossiga. Vive desvios, 1330. Para o táxi, 178, 4 horas, 5 pontos, no Galeão. Afirmativa, por gentileza, prossegue via Pátio Índia e Alfa. Me chama pronto no ponto de espera. Pátio Índia e Alfa. dia, TAM 3264, aciona identificação, chegada Mari. Essa via para 2000 pés, 1003 deu ajuste. Reporte no localizador estabilizado, 3264. Autorizado direto em TAP, 3264. A gente decolará um zero com 87. Ou 330, passando por turno, acabou a 330, complete final LS, chame a torre em Salvador, é 18612, bom pouso. 18613, bom dia. Torre Salvador, muito bom dia, 1330. 1330, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. No 897, decolou os 41 no 119.8 controle. 198, bom dia. 897. 190, 1270. 1271, aciona identificação, chegada Mari, desça para 3.000 pés, 1013, ajuste. Reporte localizador estabilizado, tá, corrigiu o gol no 271. Controle, bom dia, gol 817. No 817, contato radar, mantenho o nível 360, voe Dael. 360 para o Dael, 817.